avião francês 447 saiu do Rio de Janeiro. Um avião francês 447 saiu do Rio de Janeiro, completo de passageiro. Houve uma cena tristonha. Ele caiu no arquipélago em Fernando de Noronha. Ele caiu no arquipélago em Fernando de Noronha. O avião francês 447 saiu do Rio de Janeiro. Um avião francês 447 saiu do Rio de Janeiro, completo de passageiro. Houve uma cena tristonha. Ele caiu no arquipélago em Fernando de Noronha. Ele caiu no arquipélago em Fernando de Noronha. Eu tô contando essa história, mas o jornal é quem diz. Eu tô contando essa história, mas o jornal é quem diz. 58 brasileiros e muitos de outros países. A rota dele era França para pousar em Paris. A rota dele era França para pousar em Paris. Tô contando a mesma história, é para dizer meu relato. Eu tô contando a mesma história, é para dizer meu relato. Sou lavrador de toada, eu sou compositor do mato. É o meu dever, segundo diz o boato. Porque este é meu dever, segundo diz o boato. Um avião francês 447 saiu do Rio de Janeiro. Um avião francês 447 saiu do Rio de Janeiro, completo de passageiro. Houve uma cena tristonha. Ele caiu no arquipélago em Fernando de Noronha. Ele caiu no arquipélago em Fernando de Noronha.